Irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor, que a presença dele nos anime, nos fortaleça, nos console e nos motive a continuar no caminho que é Jesus em aliança com ele. Vamos meditar em mais um capítulo da palavra do Senhor. Hoje vamos meditar no capítulo 8. Capítulo 8 é muito simples, mas muito, muito, muito simples. Porque é a tomada e a conquista da cidade de Ai. Tá bem? Então, aí você já vai se situando e entendendo de modo bastante claro alguns princípios que estão aqui, mas. O contexto geral é o da conquista da Terra Prometida, e esse capítulo em especial é a tomada de Ai, uma cidade, né, que se chamava Ai. Antes disso, irmãos, eu leio a leitura, faço a leitura devocional enviada pelo irmão Everson, e ela diz assim: Deuteronômio 31, versículo 8: O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Mágoa, feridas na alma, não tenha medo disso. A dor física e dor emocional. Há feridas feitas na carne e feridas feitas na alma. As feridas do corpo são mais fáceis de serem curadas. As feridas feitas na alma são mais profundas e de terapêutica mais longa. A mágoa é uma dor que dói na alma. O único remédio para a dor da mágoa está em Deus. Ele é a fonte de onde brota a cura. Somente Deus pode nos capacitar a perdoar quem nos feriu. Somente Deus pode transformar nossas feridas emocionais em fontes de consolo para aqueles que sofrem à nossa volta. Ele nos desejou bênção e nós também desejamos bênção a ele e a todos os irmãos. E irmãs, bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer, portanto, a leitura do capítulo 8 de Josué, que encerra uma parte do livro. A primeira parte do livro se encerra no capítulo 8, como se fosse um bloco, né? Um primeiro bloco do livro com essa tomada da cidade de Ai. Disse assim o Senhor, capítulo 8, versículo 1: Então Yahvé falou a Josué e o encorajou: Não temas, não desanimes. Toma contigo todos os guerreiros de Israel, levanta-te, sobe contra Ai. Eis que eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como trataste Jericó e o seu rei. Entretanto, dessa vez, podereis vos apossar dos despojos dos animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Ergueu-se Josué com todos os soldados para avançar contra a cidade de Ai. Josué escolheu para aquela missão 30.000 homens valentes e os enviou na calada da noite, confiando-lhes a seguinte ordem: Atenção! Armareis uma emboscada contra a cidade, por detrás dela, sem vos distanciardes muito das portas da cidade, e ficai de prontidão. Eu, porém, e toda a gente que me acompanha, nos aproximaremos da cidade. E quando o povo de Ai sair para lutar contra nós, como da primeira vez, fugiremos da presença deles. Então eles nos seguirão e nos atrai e nós os atrairemos para longe da cidade, pois imaginarão, fogem de nós, exatamente como da primeira vez. Entretanto, saireis rapidamente da emboscada para tomar posse da cidade desprotegida. Yahvé, vosso Deus, a entregará nas vossas mãos. Tomada a cidade, a incendiareis, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vede que eu vos dei uma ordem expressa. E tendo-os enviado a Josué, foram eles ao lugar da cilada e se posicionaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, todavia, passou aquela noite com o povo. No dia seguinte, tendo se levantado ao raiar da aurora, passou em revista o povo e, juntamente com os anciãos, líderes de Israel, partiu à frente do povo para atacar a cidade de Ai. Todos os soldados que estavam com ele subiram também, aproximaram-se da frente da cidade e acamparam-se ao norte de Ai, ficando o vale entre eles e a cidade. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. O povo que estava no acampamento ao norte da cidade, assim como aqueles guerreiros que estavam em posição de emboscada a oeste, ficaram a postos. Naquela noite, Josué avançou até o meio da planície. Assim que o rei de Ai observou essa movimentação dos israelitas, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se de madrugada e partiram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local onde se avista a Arabá, as campinas do Jordão. Mas não suspeitavam que havia uma emboscada armada contra eles na retaguarda da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Todos os homens que se achavam na cidade de Ai saíram em perseguição deles com grandes brados. Assim, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. Não ficou nenhum só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e desguarnecida, na ânsia de perseguir e humilhar Israel. Então Yahvé falou a Josué: estende, pois, a lança que tens na mão contra Ai, porquanto vou entregá-la agora em tuas mãos. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. E ao estender ele a mão, os homens que estavam de prontidão na emboscada saíram às pressas do seu lugar e, correndo, entraram na cidade, tomaram-na e apressaram-se em incendiá-la. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade em direção ao céu, não tinham para onde escapar, pois os filhos de Israel, que fugiam para o deserto, se voltaram contra os seus perseguidores. Observando Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta emanava muita fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de maneira que acabaram totalmente cercados, tendo os filhos de Israel dos dois lados. E aconteceu que os israelitas os mataram a todos, sem deixar um único sobrevivente nem fugitivo. Contudo, prenderam vivo o rei de Ai e o conduziram à presença de Josué. Logo depois que Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo e no deserto onde os haviam perseguido, e que todos até o último caíram ao fio da espada, todo o povo de Israel voltou a Ai e matou o restante da população que lá havia ficado. Naquele dia, 12.000 homens e mulheres caíram mortos. Esta, pois, era toda a população da cidade de Ai. Pois Josué não recuou sua lança até certificar-se de que toda a população de Ai havia sido exterminada. Entretanto, Israel se apossou dos animais e dos despojos da guerra daquela cidade, de acordo com as instruções expressas que o Senhor havia dado a Josué. Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de escombros, um lugar desolado até o dia de hoje. Quanto ao rei de Ai, enforcou-o numa árvore e ali permaneceu seu corpo até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que tirassem o cadáver do rei da árvore e que o atirassem à porta da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras, que permanece lá até nossos dias. Então Josué construiu no monte Ebal um altar e o consagrou a Yahvé, o Deus de Israel. Conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá, a lei de Moisés. Um altar de pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro, sobre ele ofereceram a Yahvé holocaustos e sacrifício de paz e comunhão. Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Torá, da lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus anciãos e líderes, os seus oficiais e os seus juízes, ficaram postados em pé, de um lado e do outro da Arca da Aliança de Yahvé, diante dos sacerdotes levitas que a transportavam. Metade do povo estava em frente do monte Gerizim e a outra metade defronte do monte Ebal. Tudo em conformidade com o que Moisés, servo do Senhor, tinha instruído expressamente anteriormente, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da Torá, a lei, irmãos, a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro da Torá, a lei. Palavra alguma de tudo o que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres, crianças e estrangeiros que habitavam no meio deles. Louvado, adorado, glorificado seja o Senhor pela sua santíssima palavra. Irmãos, agora algumas palavras sobre esse texto para a nossa devoção. Josué, primeiro uma nota. Josué cuida em renovar a aliança com Yahvé, segundo as orientações expressas de Moisés em Deuteronômio 11, 26, Deuteronômio 27, 1 a 8. E assim termina o relato da batalha inicial. A conquista da terra prometida já fora colocada na perspectiva teológica. Agora, esse acontecimento final, o derradeiro ato oficial de Josué é narrado no capítulo 24. Por isso, esse capítulo encerra a primeira parte do livro. Depois nós vamos ver lá no capítulo 24 o momento derradeiro. Ressalta o relacionamento de Israel com o Senhor como servo dele na tomada e ocupação das terras. A nação deve reconhecer lealmente sua identidade como povo do reino de Yahvé e voluntariamente estar disposta a submeter-se às leis e à soberania de Deus. Aleluia. Irmãos, uma primeira palavra pastoral é que o Senhor é fiel. O Senhor foi fiel com Israel. Ele prometeu aos patriarcas essa terra. Ele prometeu a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E como o Senhor é fiel à sua aliança, ainda que nós tenhamos momentos de infidelidade, ainda que nós sejamos infiéis, esse capítulo mostra a fidelidade do Senhor. É verdade que no capítulo anterior, quando Acã peca contra Deus e com isso traz a maldição do seu pecado sobre a sua família e sobre todo o povo de Israel, isso trouxe consequências para todo o povo, ao ponto de, na primeira investida de Israel contra Ai, que era uma cidade pequenina, eles perderem a batalha. Mas Deus fez a correção, orientou a Josué, Acã depois foi descoberto e punido. Uma vez que isso tenha acontecido e a aliança tenha sido retomada, o Senhor volta a abençoar Israel, uma lição profunda para nós. Deus é fiel à sua aliança. Deus é fiel à sua aliança com o seu povo. Foi fiel naquele momento, é fiel em todo o tempo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que, em alguns momentos, ele tenha que usar a vara da correção como bom pastor, e ele usou, Israel perdeu uma batalha. Mas uma vez que restabeleceu a aliança com Deus, então o Senhor voltou a derramar a bênção sobre o seu povo. Irmãos, em primeiro lugar, Deus é fiel para com a aliança que ele fez com você em Cristo Jesus. E se ele é fiel, ele vai abençoá-lo e vai dar a você a vitória, a conquista daquilo que ele lhe prometeu, sobretudo o caminho, a verdade, a vida, sobretudo a vida abundante, sobretudo a vida eterna, sobretudo a unção e o poder do Espírito Santo, sobretudo o Espírito do Senhor habitando dentro de você e o fruto do Espírito. Deus é fiel. E ele não esquece das suas promessas. Eu quero deixar essa palavra com você nessa noite, essa primeira palavra. Deus é fiel. Deus é fiel. Há centenas de cânticos espirituais e centenas de hinos que falam sobre isso, que nós entoamos. Deus é fiel. E aqui ele mostrou a sua fidelidade para com Josué e o povo de Israel, e até hoje ele mostra a sua fidelidade para comigo, para com você e para com todo o seu povo, se nós nos mantivermos na aliança. Glória a Deus. Primeira verdade desse capítulo: Deus é fiel para com a sua aliança. Não desanime, não tenha medo, Deus é fiel. Não se desencoraje, nem considere obstáculo algum grande demais para que você não possa, para que você possa transpor. Não considere nem nada, nem ninguém capaz de impedir o projeto de Deus na sua vida, porque Deus é fiel. Se ele prometeu, ele cumpre. Aleluia. Em segundo lugar, esse texto fala também de uma orientação que Deus deu a Josué, e Josué obedeceu essa orientação e executou uma manobra militar e tomou Ai. Você viu ao longo de todos os versículos, praticamente quase só o finalzinho que vai trabalhar outra questão. E eu quero destacar para você, a grande maioria de desafios que temos em nossas vidas, de toda a ordem, de todas as ordens, de todos os aspectos da nossa vida, praticamente de todos, requerem de nós estratégia. Vou repetir: estratégia. Deus é fiel e dá a vitória. Em segundo lugar, a palavra é estratégia. Tirando aqueles momentos mais de brincadeira, de descanso, os momentos chamados lúdicos, você não precisa de uma estratégia para, num parque de diversão, andar num carrossel, né, que fica ali lentamente. Uma criança não precisa, nenhum adulto, numa cadeira de balanço, só tomar cuidado para não cair, e outras coisas mais da nossa vida, que são mais festivas, mais lúdicas. Essas nós não precisamos, mas para todos os desafios concretos da nossa vida, e hoje eu não os mencionarei em particular, mas para todos os objetivos que temos, nós precisamos de uma estratégia. Josué estabeleceu a estratégia, foi com um grupo para atrair os soldados de Ai, o rei, os soldados. Ai tinha vencido a primeira batalha, então quando Josué apareceu e os soldados apareceram, eles saíram com todo o seu exército. Não era muito grande, era uma cidade pequena, mas com todo o seu a sua força, correndo e dizendo assim: nós vamos acabar com Israel agora, nós vamos humilhá-los. E a postura deles foi de tamanha arrogância que eles desguarneceram a cidade. Saiu todo mundo atrás dos soldados de Israel. Mas Josué preparou uma emboscada e tinha colocado uma outra fração do exército preparada para que, quando o povo de Ai saísse para vencer a batalha no campo contra Israel, esses que estavam na retaguarda entrassem e tomassem a cidade. Como você viu, foi isso que aconteceu. Eles já entraram, os que estavam na retaguarda, e já queimaram a cidade, tanto que a fumaça foi vista de longe. Quando isso aconteceu, o povo de Ai olhou para trás e viu a cidade queimando. Os israelitas que estavam fugindo de modo estratégico, só atraindo os soldados de Ai para o campo de batalha, hora que viu que a cidade já estava queimando, partiram para cima deles. E aqueles que tinham queimado a cidade também partiram para cima deles, de modo que os soldados de Ai ficaram cercados pela frente e por trás, ou seja, eles foram totalmente eliminados, vencidos. Meus irmãos, só mencionei o texto para que você fique dentro daquilo que nós estamos lendo, para reforçar a você que a Bíblia fala de muitos assuntos que às vezes nós não destacamos tanto. Necessitamos, nos desafios da vida, com exceção daquilo que eu mencionei e mais alguma coisa, nós necessitamos, todas as pessoas precisam de estratégia. É interessante, pessoas que não creem em Deus, mas têm escolas, hospitais, proprietários, lojas, comércio, empresas, eles se especializam em estratégia. E o povo de Deus, às vezes, não se especializa em estratégia, não olha para aquilo que Jesus estabeleceu como a estratégia. O ministério de Jesus, a vida e o ministério de Jesus são um exemplo também, antes da cruz, né? Antes da cruz, da morte de Jesus na cruz e todo o significado, da ressurreição e todo o significado, da ascensão, né, da aparição aos discípulos, da ascensão. Antes de tudo isso, a vida e o ministério de Jesus são uma demonstração clara e efetiva de uma estratégia de um homem que queria dividir a história em antes dele e depois dele, e tinha 3 anos para fazer isso. E ele teve a estratégia perfeita. E por isso hoje nós dizemos antes de Cristo, depois de Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos de estratégia. Também não vou particularizar hoje a vida de vocês, o ministério que você ocupa, o ministério pastoral, as estratégias da igreja, mas eu quero só dizer: nós precisamos de estratégia na vitória da batalha espiritual e nos desafios espirituais que estão postos ao longo de toda a nossa vida. Igreja, em nome de Jesus, precisamos da estratégia certa. Precisamos da estratégia dada por Deus para vencer o inimigo, né? Temos três inimigos: o diabo, o mundo e seus valores malignos e a velha natureza. só com a estratégia de Jesus, da vida, do ministério e agora posso incluir da morte, da ressurreição, da aparição, da ascensão, da volta, toda a cristologia, né, desde o anúncio até a volta de Jesus, é a nossa estratégia. Quando a igreja, quando um irmão ou quando uma igreja não segue uma estratégia correta, além daquele pecado de Acã, agora estamos diante de uma outra questão. Pessoas bem intencionadas podem estar fazendo centenas de atividades na vida cristã, mas não têm uma estratégia clara e não caminham segundo essa estratégia clara, com objetivo, com metas, com planejamento, com o desenvolvimento das etapas. Preste atenção até que você alcance o êxito final. Logre êxito. Primeira palavra, Deus é fiel. Segunda palavra, o corpo de Cristo precisa fixar-se na estratégia. E qual é a estratégia, pastor? Qual é o modelo perfeito de estratégia? Vida, ministério de Jesus. E você pode ampliar, tá bom? Anúncio dele, vida, ministério, morte, ressurreição, aparição, ascensão e volta. Pode ir para tudo ali que diz respeito à cristologia. Essa é a nossa estratégia. Em terceiro e penúltimo lugar, repare, tome muito cuidado, porque eu ia dizendo, alguns vendo o versículo isolado podem pensar assim: ah, sempre que nós estamos diante de uma batalha espiritual, de fato, nós precisamos aniquilar até os despojos. Nós precisamos acabar com tudo. Veja que no capítulo anterior, Deus mandou eliminar muita coisa, mas disse que o tesouro devia vir para o tesouro de Israel, na verdade, dele mesmo. Dele mesmo. E nesse capítulo ele diz: olha, aqui ainda será diferente da outra cidade, você vai queimar tudo, vai acabar com tudo, mas você vai se apropriar do despojo, do que sobra da guerra, irmãos. E você vai se apossar dos despojos de guerra, então, que Deus te concede. Então, em muitas situações, muitas, Deus vai falar: elimine tal coisa. Por exemplo, um símbolo, uma obra maligna, né? Você vai eliminar isso porque isso é contra a minha vontade. Mas outras coisas Deus pode dizer: não, você vai se apropriar de todas elas, vai incorporar tesouro, aqui não é de Israel, mas do corpo de Cristo, e vai utilizar depois como parte da estratégia para o anúncio do reino. Então, em terceiro lugar, nós temos que discernir, ouvir a voz de Deus. Como é que eu tenho discernimento, pastor, da hora que eu tenho que guardar um despojo de guerra ou na hora que eu tenho que eliminar esse despojo de guerra? Irmão, irmã, só existe um caminho: comunhão com Deus, consagração a Deus, ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra do Senhor. Não pode ser feito assim, um versículo aqui, outro acolá, solto, perdido. Não. Você precisa, o Espírito Santo precisa fluir em sua vida e você discernir qual é a vontade de Deus, porque só Deus pode decidir aquilo que da história deve ser eliminado e aquilo que pode ser preservado para que Nós continuemos o anúncio. Primeiro, Deus é fiel. Segundo, precisamos de estratégia. Terceiro, sensibilidade de um líder, discernimento espiritual de um povo para discernir aquilo que Deus deseja que nós mantenhamos como um despojo da guerra espiritual e aquilo que nós eliminamos da vida espiritual. Em último lugar, uma parte linda, houve uma renovação da aliança, a partir do versículo 30. Conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, ele os construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram a Yahvé holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. O que é isso? Renovação do pacto. Deus é fiel, temos que ter estratégia, temos que ter discernimento para saber o que aproveitamos e o que não aproveitamos. E em quarto lugar, sempre manter comunhão com Deus e, em algumas situações especiais como essa, renovar a aliança. Renovar a aliança. Renovar o pacto com Deus. A nossa aliança com Deus não pode ficar no passado, distante. E você que era quente vai se tornando morno e depois frio. Não, é preciso renovar a aliança, renovar o pacto à luz da palavra do Senhor. Renove a sua aliança, renove o pacto com o Senhor. Primeiro, dia a dia mantendo-se em comunhão com ele, consagração a ele, comunhão, comprometimento com a missão. Mantenha-se nisso. Segundo, se a aliança foi comprometida, se foi quebrada, se foi maculada, se de alguma maneira você se afastou, como Israel significativamente se afastou através de Acã, se afastou e trouxe maldição para o povo, é preciso renovar o pacto, é preciso renovar a aliança, é preciso que nós tenhamos a renovação do pacto. Renovação da aliança. Não precisamos fazer essa renovação todos os dias. Todos os dias nós temos que manter a consagração, a comunhão, a missão. Isso é todo dia. Mas quando de situações especiais de comprometimento, de quebra da aliança, nós temos que renovar o nosso pacto com Deus. Se nós não renovamos, então aquele que era muito quente vai ficando morno, e depois de morno vai ficando frio. Então nós precisamos renovar o pacto. Em nome de Jesus. Que Deus, nesta breve palavra devocional, diga a você: eu sou fiel, filho, eu sou fiel, filha, o que eu te prometi, eu vou te conceder. Em primeiro lugar, tão somente o que eu orientava-vos a você como estratégia, mantenha, siga a minha ordem. Então, em segundo lugar, tenha uma estratégia, meu irmão, minha irmã, para o ministério que você atua. Um ministério. O ministério. Jesus não estava envolvido em 500 ministérios. Jesus não estava envolvido em ganhar todos os países ali ao redor. Não, ele veio para a casa de Israel. Jesus, mas tem gente insistindo em ter participação em 700, 500, não é 700 que é o número perfeito, né? 600 ministérios. Agora, minha pergunta: quantas vidas está ganhando efetivamente para Jesus? Da sua boca, pelo seu testemunho. E a pessoa veio depois pelo seu testemunho, ela veio orar e você a ensinou a orar, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. E quantas vidas você está formando como discípulo? Não estou falando de manter atividades na igreja, nem grupos pequenos. Estou falando quantos discípulos você tem que te seguem em direção à conquista da terra prometida, ou seja, da vida prometida, como Josué. Israel seguia Josué. A gente tenta orientar isso para muita gente. Ao longo dos anos, eu já tentei orientar. Muitos seguiram e logram êxito. Outros não querem nem ouvir, eles querem participar de 45 ministérios. João Alexandre fala isso, né? Tem gente que compõe uma música por dia, uma por semana, uma pior que a outra. Eu vou parafraseá-lo com raríssimas exceções, né? Ele mesmo cita um homem grandemente inspirado por Deus, glória a Deus pela vida dele. Ele cita o Estênio, quando ele estava cantando numa igreja aí. Estênio Marcios, você precisa ouvir. Inspirado por Deus. Com exceção de uma ou outra pessoa, já que é exceção, a exceção confirma a regra. Se você tiver envolvido, Jesus estava envolvido com a casa de Israel. Se você tiver envolvido com 500 coisas, pode ter certeza absoluta, absoluta, que você vai fazer uma, duas, bem, e as outras meio, né? Ali, um pé lá e um pé cá, e centenas, você vai ser só mais um número. Meu querido, em nome de Jesus, estratégia, consagração ao Deus fiel. Segundo, estratégia clara, para que do seu testemunho alguém, e alguém te seguindo, confesse Jesus como Senhor e Salvador e depois, inspirado na sua vida, se torne um cristão maduro. Terceiro, é importantíssimo que nós tenhamos discernimento daquilo que deve ser preservado, daquilo que pode ser eliminado. E quarto, é necessário renovar o pacto. Que Deus te abençoe. Eu estou desejoso que o Espírito do Senhor fale ao seu coração nessa noite, inspirados na vida de Josué, na conquista de Israel, da cidade de Ai, você possa, você cresça. Não é possa, você cresça espiritualmente e tome decisões firmados na confiança da fidelidade de Deus, com estratégia, com discernimento e com renovação da aliança. Manutenção e renovação da aliança quando necessário. Que o Senhor te abençoe e te guarde, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja sobre nós. O amor de Deus, o nosso Pai, a consagração, o poder, a unção, o discernimento, a estratégia do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia.